Então joga os braços pra cima e bate na palma da mão. Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Opa! Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Como um gole de pinga e canta esse batidão. Como um gole de pinga e canta esse batidão. Fura no fundo da latinha, põe sal grosso e limão. Ergue o tampão do carro, aumenta o volume do som. Deixa o pau cair a folha, mulher tem de caminhão. Gruda na cintura dela e vem dançar o batidão. Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Toma um gole de pinga e canta esse batidão. Toma um gole de pinga e canta esse batidão. Se acabar a nossa pinga, nós acorda o botequeiro. E se nosso som pifar, nós também é violeiro. Nós canta o que pedir, com viola ou violão. Bota a véia, arrasta até forró, axé batidão. Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Toma um gole de pinga e canta esse batidão. Toma um gole de pinga e canta esse batidão. Se acabar a nossa pinga, nós acorda o botequeiro. E se nosso som pifar, nós também é violeiro. Nós canta o que pedir, com viola e violão. Moda velha, arrasta pé, forró, axé, batidão. Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Toma um gole de pinga e canta esse batidão. Canta esse batidão. Joga os braços pra cima, batendo na palma. Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Toma um gole de pinga e canta esse batidão. Toma um gole de pinga e canta esse batidão. Joga os braços pra cima, batendo na palma da mão. Joga os